Este é o Segurança Legal, episódio 86, gravado em 8 de outubro de 2015, PL Espião. Neste episódio, falamos sobre o polêmico projeto de lei que ficou conhecido como PL Espião, partindo de alguns temas tratados na CPI dos cybercrimes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme. Tudo certo? Olá, os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará link para tudo isso que eu falei. Esse podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é a orientação no desenvolvimento de políticas e também na avaliação de políticas já existentes. Alguns exemplos desses documentos são as políticas de uso, de privacidade, de acesso de trabalho remoto, além dos acordos de confidencialidade e disclaimers em sites, entre outros. Para saber mais sobre este e os outros serviços, visite www.brpe.com.br. Vinícius, temos notícias de eventos aí que nós vamos participar, né? Bom, o primeiro, Vinícius, é o segundo simpósio de Direito Digital e Segurança da Informação, que vai ocorrer agora no dia 23 de outubro, no Salão Nobre da Federação, aqui em Porto Alegre. O evento está sendo realizado pela Masterlex, que já é tradicional na organização de eventos jurídicos aqui em Porto Alegre. E eu agradeço também de público aos organizadores, né, o Rafael Soto e a Bruna Serra, que muito gentilmente me convidaram para fazer parte de uma das mesas, falar sobre privacidade e proteção de dados. E vão estar lá também vários, enfim, debatedores, um deles o nosso amigo Emerson Vent, e também o Diego Aranha, Vinícius. Oh, que legal. Já conversamos com ele diversas vezes já, né, no podcast aqui, mas dessa vez estaremos juntos num evento lá, vai ser bem legal. E tu vai participar pela segunda vez desse evento aí, né? Da edição passada tu participou também, né? Exatamente. Na edição, no ano passado eu tive a oportunidade de participar falando sobre privacidade, alguns aspectos de privacidade no Marco Civil. Quem tiver interesse, o site do evento é simposiodireitodigital.com.br. Fica ali no show notes para quem quiser se inscrever e ir lá conversar então com as pessoas que vão estar lá palestrando. Perfeito. Eu estarei agora no dia 22, né, lá na FEMA, em Santa Rosa, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Vai ter lá um evento, um seminário de informática, um seminário de informática e tecnologia da FEMA, da Faculdade Machado de Assis. Uhum. E vão estar lá algumas pessoas. Felipe Dizio falando de empreendedorismo e inovação, Adriano Teixeira, que foi um colega lá na UPF, na Universidade de Passo Fundo. Uhum. Né, na época eu estava na minha graduação, né, que ia falar sobre programação, né, sobre tendência de programação. Isso vai ser meu evento começa no dia 21, na verdade. Uhum. E vai até o dia 23, e eu vou falar lá no dia 22 às 19h30, justamente sobre aquele tema que a gente falou num podcast passado aí, que é o SegInfo, efeito da pílula vermelha. Uhum, uhum. Vai ser bem interessante conversar com o pessoal. Já dei essa mesma palestra em outros dois lugares até o momento. Uhum, uhum. A gente vai modificando ela, né? A gente vai atualizando ela, é claro. E o Segurança, agora me lembrei também que o Segurança Legal estará agora em Cruz Alta, né, Vinícius? Ah, é verdade. Tem um outro agora, evento. Vai ser em novembro. O evento, em princípio, ainda não foi confirmado. Vai ser, acredito, na terceira semana de novembro. Mas a gente vai dar mais informações. Estaremos lá falando sobre Marco Civil. Novembro tem esse de Cruz Alta, também no Rio Grande do Sul, e temos um outro que nós vamos anunciar também no próximo episódio, que é o evento da ProSergs, né? Ah, sim, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, né? No Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. É. Ou aí em Porto Alegre. Ou aqui em Porto Alegre. Bom, vamos então ao contato dos ouvintes. Se você não quiser ouvir o contato dos ouvintes, vá diretamente para... 12 minutos e 29 segundos. O primeiro, Vinícius, é o Leonardo Andrade, que deixou um comentário lá no episódio... Não lá, né? No episódio anterior, no episódio 85, o 6º Seminário de Proteção à Privacidade do CGI. O que o Leonardo falou? Ele nos disse o seguinte. Senhores, creio que virou clichê dizer que o podcast de vocês é excelente e em seguida dar os merecidos parabéns. Talvez seja uma das formas de nós, ouvintes, agradecer-lhes. Não, não é clichê não, pode falar o quanto quiser. Né? É, a propósito disso, eu esses dias publiquei um texto na internet aí, cometi dois erros de português, esqueci de uma vírgula e fiz a flexão de um verbo de maneira incorreta. Fui absolutamente achincalhado, chamado de ignorante, para eu voltar para a escola e tal. Nossa! Então, não, a gente sofre, recebe críticas bem fortes. É, não é clichê não, pode dizer que é bom que a gente gosta de ouvir. Bom, ele diz assim, pois bem, estou adotando uma postura diferente, não irei mais parabenizá-los nem elogiá-los por meio dos posts. Contudo, irei propagar o máximo possível o conteúdo do podcast e a sua relevância. Ó, perfeito, ótimo. Já tenho feito isso pelo Facebook, mas estenderei as demais mídias sociais nas quais possuo perfil. Recentemente estive em um curso de inteligência cibernética do Dr. Emerson Venti, foi um dos docentes, né? Uhum. E falamos fiz... dele agora. É, agora há pouco. E fiz a devida divulgação no boca a boca e no grupo do WhatsApp com os demais participantes do curso e alguns deles já me agradeceram pela sugestão. E nós agradecemos por estar fazendo pela divulgação que está fazendo. Participo de um fórum de um game de MMO RPG online e abordarei o conteúdo do episódio 84, Segurança em Games, por meio de um tópico, dando os devidos créditos e levando o link do podcast para o fórum. Que bom. É. Seria essa a minha simples, mas verdadeira forma de agradecer-lhes. Bom, aproveito o ensejo para deixar duas perguntas. No nosso ordenamento jurídico... Ó, lá vem para ti, Guilherme. Uhum, no nosso ordenamento jurídico, temos diversos comandos legislativos sobre direito eletrônico espalhados em muitas leis, nos mais variados ramos do direito, tributário, penal, trabalhista, civil, ECA, CDC, etc. Pergunto, a compilação de todos esses artigos em um código de direito eletrônico, objetivando uma harmonia entre direito material e processual, seria uma boa medida? A atual conjuntura das demandas cibernéticas no Brasil não são suficientes para exigirem do MEC, OAB e as faculdades de Direito a criação da disciplina de Direito Eletrônico na grade curricular do curso de Direito? Contigo, Guilherme. É, eu vou começar pela última pergunta mais fácil. Dele. É, mais fácil. Os cursos de Direito, em geral, eles são mais tradicionais, né, do que outros cursos. É mais difícil incluir certas coisas nos cursos de Direito, por exemplo, nos cursos de Direito, por causa desse aspecto mais tradicional, que ele tem mais clássico, né? Eu uso como exemplo até a própria ideia do direito do consumidor, que, por incrível que pareça, algumas faculdades ainda não têm o direito do consumidor como disciplina regular, né? E demorou, mas quando eu me formei não existia ainda. Eu me formei bem depois do CDC. Mas isso já faz e ainda anos? Não. É, não, mas. Mas era bem depois do Código de Defesa do Consumidor. Já se tinha o Código de Defesa do Consumidor como algo, uma disciplina autônoma, importante, sendo bem estudada. E mesmo assim demorou. Então eu acredito que vai ainda haver uma demora para incluir essa disciplina nos cursos regulares de direito, né? E aí a gente entra na outra questão, que seria essa possibilidade de na verdade, essa é uma grande discussão, se o direito eletrônico ou o direito da tecnologia é um ramo autônomo ou não da ciência jurídica. Alguns vão dizer que não, que na verdade o que nós temos é todas as outras disciplinas que possuem aspectos digitais, né, o que possuem aspectos relacionados com a tecnologia, enquanto que outros vão dizer que não, na verdade nós temos uma verdadeira autonomia científica. O próprio Lawrence Lessig vai dizer isso, que a forma que a gente tem de regular o direito eletrônico seria um dos indicativos de que sim, existiria essa autonomia científica. Na realidade mesmo, na verdade, o que acaba acontecendo é que, sim, todas as áreas têm um aspecto eletrônico, mas nem todos os professores dessas áreas conseguem lidar com tanta intimidade sobre esses aspectos. Na verdade, né, Guilherme, a maioria não consegue. Esse é o nosso grande problema, inclusive, do tema que nós vamos tratar hoje no episódio. A falta de intimidade com o assunto gera uma série de aberrações, digamos assim, que aparentemente o pessoal vai aceitando, vai aprovando a questão das leis e tal, né? A gente vai discutir em seguida. É que aparentemente tá tudo certo, tá tudo ok, é isso aí mesmo. Né? Mas é uma falta de intimidade com a matéria. E sim, a maior parte das pessoas da área do direito não tem essa intimidade com a tecnologia. Não tem nem sequer, vamos dizer assim, um entendimento adequado de como funciona. Né? E isso prejudica. É justamente por isso que a gente grava esse podcast, né? Pra tentar dividir um pouco divulgar um pouco esse tipo de conhecimento. Mas eu não acredito que exista uma completa autonomia científica que desse tão forte a ponto de fazer nascer um código de direito eletrônico, porque não há essa homogeneidade de assuntos, né? A gente tem aspectos do direito eletrônico digital no crime, no trabalhista, no penal, no civil, como ele falou, né? No consumidor, no tributário. Então, o que acaba acontecendo é que cada uma dessas áreas vai incorporando aos poucos esses aspectos envolvendo a tecnologia. Mas o assunto é bem interessante, existem critérios que são utilizados para definir se uma disciplina possui ou não autonomia científica, né? Vai envolver, por exemplo, leis a respeito, disciplinas nas faculdades, professores estudando isso, professores dedicados a isso. Então, há algumas questões aí que também podem ser abordadas. Mas o assunto é bem bom, eu gosto desse assunto. E obrigado pela pergunta, Leonardo. Fique sempre conosco aqui. Muito obrigado por contribuir com a divulgação do podcast também, né? Muito obrigado, Leonardo. E, por favor, continua fazendo a divulgação, que realmente é uma ótima forma de nos ajudar a manter o segurança legal e atingir cada vez mais pessoas. Temos o último contato aqui, Vinícius, do Berg Marques, que deixou uma mensagem pelo Twitter lá no Segurança Legal. Ele diz, já ouviram falar sobre a série Mr. Robot? Ele diz que tem um hack bem fundamentado, ao que parece, pelo menos diferente do que já vimos em filmes. Eu não tinha ouvido falar dessa série, e eu vou procurar, inclusive, para dar uma olhada. Já devia ter procurado um tempo atrás, mas não deu tempo, viajei e tudo mais. Mas me interessou o tema, então eu vou procurar sim. Obrigado pela dica. Então, um grande abraço, obrigado pela dica. Nós temos mais mensagens aqui, mas a gente não vai poder ler dessa vez, porque a gente está com o tempo um pouquinho curto. Mas a gente lê no próximo episódio de Segurança Legal. Certo. Obrigado a todos. Então vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, Vinícius e Guilherme, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos de volta com o resumo de notícias. Vamos começar o nosso resumo falando sobre incidentes de vazamento de dados. A primeira notícia que eu quero destacar fala sobre um incidente de vazamento de fotos íntimas do ator Estênio Garcia. O ator e sua mulher tiveram fotos pessoais divulgadas em redes sociais. Isso causou certa comoção em alguns veículos da imprensa. Como sabemos, esse não é o primeiro incidente, nem será o último. Eu pergunto aos nossos ouvintes, ao Guilherme e ao Vinícius, será que isso vai gerar uma nova lei? Teremos a lei Estênio Garcia agora para regulamentar incidentes que ocorrem na internet. Um outro incidente de segurança ocorrido essa semana está relacionado ao site Patreon, que é um site de crowdsourcing, de crowdfunding, a popular vaquinha, né? O site Patreon foi hackeado e a sua base de dados foi exposta. São cerca de 15 gigas de dados, registros de 2,3 milhão de usuários, que incluem nomes, endereços, e-mails e valores de doações feitos ao Patreon. O Patreon é uma plataforma bastante usada por podcasts, programas na internet, para receber algum dinheiro dos seus ouvintes, dos seus usuários. E o site então foi vítima desse ataque. O mais interessante foi que a maneira como o site foi foi invadido, estava relacionado a uma falha RCE, que é uma execução remota de código, que foi reportado a ele 5 dias antes do ataque, mas que não foi corrigido. E vejam vocês, isso levou ao ataque. O terceiro incidente aqui que eu quero comentar com vocês de vazamento de dados está relacionado à Experia. Experia é uma grande empresa de atuação, inclusive aqui no Brasil, através do Serasa, eles são os donos do Serasa. A Experia foi vítima de um ataque onde 15 milhões de dados da T-Mobile, T-Mobile é uma operadora americana, 15 milhões de dados de clientes da T-Mobile que estavam hospedados com a Experia vazaram. A T-Mobile, como operadora de telefonia, costuma consultar o histórico de compras dos seus clientes ou de pessoas que querem comprar produtos com eles. Então, os cadastros consultados entre 1º de setembro de 2013 e 16 de setembro de 2015, portanto, mais de 2 anos, foram acessados por atacantes e foram vazados. E você, ouvinte, tem preocupação que seus dados sejam vazados? Com tantos serviços hoje online, como se proteger contra isso? É bastante fácil. Primeiro, é importante que você tenha uma política de senhas únicas para cada serviço online que você tem conta. Você pode fazer isso facilmente através do uso de um gerenciador de senhas. Também é importante com que você ative a dupla autenticação, seja por aplicativo ou seja por SMS, para os serviços online que você utiliza. Outro recurso interessante que eu já comentei aqui é o uso do Have I Been Pwned. É um site que informa caso os seus dados apareçam em algum serviço que tenha sido hackeado. Eu vou deixar os links na descrição do show notes. E uma adição importante é para os ouvintes que querem saber mais sobre os data brokers, empresas que trabalham com dados pessoais, como é o caso do Serasa aqui no Brasil e outras, ou o caso da Experia nos Estados Unidos, podem ouvir o episódio 52 do Segurança Legal, onde o Vinícius e o Guilherme detalham com bastante precisão o funcionamento desses serviços. E na próxima notícia eu quero comentar que a fabricante de computadores Lenovo foi pega pela terceira vez pré-instalando spyware nos seus laptops. Vejam vocês, é a terceiro incidente desse tipo que se passa com a Lenovo. Os nossos ouvintes provavelmente vão se lembrar do Superfish, que foi um spyware que foi encontrado em vários notebooks da Lenovo. O mesmo está ocorrendo novamente com a Lenovo. O Michael Horowitz, que é um repórter da Computer World, ele descobriu um software chamado Lenovo Customer Feedback Program 64. Ele já vem pré-instalado nos notebooks vendidos pela empresa. E este programa tem a função de coletar dados de uso, de navegação dos usuários e enviar para os servidores da Lenovo. O repórter da Computer World descobriu também que um dos arquivos usados por esse programa pertence à Omniture, que é uma empresa especializada em marketing online, onde eles vão coletar essas informações e revendê-los para empresas de propaganda. Vejam vocês. E você, ouvinte, usa notebook da Lenovo? Se você está interessado em saber se o seu notebook está na lista dos comprometidos ou não, eu vou deixar os links lá no show notes com explicações de como identificar e remover esse programa do seu notebook da Lenovo. E na próxima notícia eu quero comentar que tablets Android da marca Oyster chegam com malware pré-instalado aos seus clientes. Continuando o tema de malware pré-instalado, pesquisadores descobriram que os tablets Android dessa marca, que é bastante popular na Ásia, na Rússia e em alguns países da Europa, estão chegando aos clientes com malware pré-instalado no próprio firmware. Isso foi identificado pela companhia de segurança Dr. Web. Eles descobriram um backdoor trojan pré-instalado nesses aparelhos, e esse backdoor trojan tinha as funções de coletar dados e enviar para o CIC do criminoso. Vejam vocês. Portanto, aí é muito importante saber escolher bem o produto que você está comprando para evitar esse tipo de problema. Justiça condena banco a ressarcir vítima de vírus de boleto. Segundo uma decisão da primeira vara civil na cidade de Osasco, o Banco Bradesco foi condenado a ressarcir uma empresa que foi vítima do vírus de boleto, acabou imprimindo e pagando dois boletos que foram alterados pelo vírus, no valor total de R$ 8.443. A empresa, portanto, foi lesada. E aí acionou o banco na justiça e a justiça condenou o banco a ressarcir a vítima. Segundo aqui a notícia, baseado no Código de Defesa do Consumidor, segundo a decisão do magistrado, o réu é responsável pelos atos que pratica no exercício das suas atividades, no caso o réu é o banco, e tal responsabilidade em obediência ao Código de Defesa do Consumidor não pode ser transferida ao cliente, pois decorre do risco inerente à sua atividade exercida como prestadora de serviço. Nós ainda temos muitos casos pelo Brasil de infecções do vírus de boleto, e esse então é um caso interessante que foi até a justiça, onde a justiça determinou que o banco ressarcisse o prejuízo. Vulnerabilidades críticas foram encontradas no programa popular TrueCrypt. O pesquisador do Google, James Forshaw, publicou em seu Twitter que ele encontrou duas vulnerabilidades no popular programa de criptografia TrueCrypt, uma delas bastante crítica, que permite elevação de privilégios, fazendo com que um atacante, uma pessoa mal intencionada, tivesse acesso aos dados em um computador com os dados cifrados pelo TrueCrypt. A outra vulnerabilidade que ele descobriu, ele disse não ser tão crítica, mas ambas foram corrigidas no VeraCrypt, que é uma alternativa open source do TrueCrypt, visto que o mesmo teve o seu desenvolvimento terminado pelo dono do TrueCrypt, e então fizeram este fork. Esta versão open source alternativa ao TrueCrypt chamado VeraCrypt. Isso indica que todo e qualquer software está vulnerável, corre o risco de ter vulnerabilidades encontradas. E segundo James Forshaw, que é um empregado do Google, faz parte do projeto de um projeto do Google chamado Project Zero, de encontrar vulnerabilidades em softwares populares, essas vulnerabilidades não foram fáceis de ser encontradas, mas isso demonstra então o problema de você estar usando um software cuja falha não será corrigida, porque o desenvolvimento do TrueCrypt foi encerrado. E na última notícia, eu quero destacar mais ataques de malware contra a plataforma iPhone. Com a ajuda de provedores, uma praga de origem chinesa podia infectar Androids e iPhones, inclusive iPhones sem o jailbreak. A Palo Alto, empresa de segurança americana, tem publicado uma série de pesquisas onde seus pesquisadores encontraram malware de origem chinesa sendo amplamente disseminado na China. E esse malware, que eles chamaram de Spectre, pode infectar iPhones bloqueados que não sofreram jailbreak. E a praga, para chegar nesse ponto, para conseguir tal ato, a praga usa certificados corporativos para poder se instalar em iPhones com jailbreak. Segundo a Palo Alto, essas aplicações maliciosas estão em circulação desde novembro de 2014, e uma vez instalada no celular, ela tinha a função de exibir anúncios publicitários. Vejam vocês, portanto, que o mito de que iPhone não tem vírus está aos poucos caindo por terra, conforme tem demonstrado a Palo Alto nessas pesquisas. Todos os links estarão publicados lá no show notes. Agradeço a vossa atenção e nós voltamos a nos falar na próxima edição do Segurança Legal. vamos então ao nosso assunto principal, que é essa questão do PL espião, do projeto de lei que ficou conhecido como PL espião, que vem dando um grande debate aí nos últimos dias, nas últimas semanas, de vários ativistas e tal. E a gente quer fazer uma abordagem um pouquinho diferente sobre esse tema, porque a gente tem entendido que essa questão desse projeto e as coisas que estão sendo tratadas ali não caíram de paraquedas no Brasil agora. É algo que já vem sendo discutido, que já vem sendo falado por mais tempo, e a gente acredita que um dos fóruns em que isso foi falado, que isso está sendo falado, é a própria CPI dos cybercrimes, né, Vinícius? É, eu assisti duas vezes as audiências da CPI do cybercrime, e a gente percebe ali a repetição daquilo que já está acontecendo nos Estados Unidos há algum tempo. É um tema, Guilherme, que é recorrente. A gente já tratou sobre certos aspectos desse tema no episódio 68. É possível deter a criptografia. Recomendo que se escute esse episódio até para conseguir juntar com o que a gente vai falar hoje, né? E um episódio que é mais relevante ainda, mais próximo do que a gente vai discutir ainda, que é o episódio 75, que nós chamamos de Cavalos de Troia do Estado, em que a gente cita uma audiência, como se fosse uma audiência pública nossa aqui, né? Uma audiência em que, lá nos Estados Unidos, em que o FBI, um representante do FBI, e tal, entra em debate, vamos dizer assim, nessa audiência, para dizer o que eles precisam, que tipo de acesso eles precisam para fazer as investigações deles, tá? E o que é interessante é que eles pedem exatamente a mesma coisa que a gente vê na CPI do cybercrime, que a gente vê os peritos e delegados pedirem. Exatamente a mesma coisa. A grande diferença é que as pessoas, os congressistas que lá estão, eles têm justamente a noção que nós dois temos, que nós vamos discutir agora, que nós vamos colocar agora, a respeito desses temas, que é completamente diferente do entendimento que os nossos congressistas têm. Os nossos congressistas estão muito bem alinhados com as demandas das forças policiais, tá? Aqui no Brasil. E diga-se de passagem, né, Vinícius? Uhum. Não é, absolutamente, nós não somos contra as forças de investigação policial, né? Não se trata disso, se trata, na verdade, tanto das demandas que têm sido feitas na CPI dos cybercrimes quanto as que têm sido feitas no PL espião, se trata de limitar, sim, os poderes do Estado. O Estado não pode ter poderes ilimitados para perseguir crimes, né? Exatamente. E o que acaba acontecendo é que tem se usado muito essa ideia do discurso do medo, que vai falar sobre alguns casos absurdos, hein, mas tem se utilizado o discurso do medo para retirar direitos das pessoas. Isso é muito perigoso. O mundo inteiro, na verdade, está discutindo os limites do Estado e até onde o Estado pode ir para investigar crimes, para abrir sigilo de pessoas. E aqui parece que a gente está indo na contramão na contramão dessas discussões, né? Democráticas, diga-se de passagem, mas a gente está indo na contramão disso, me parece. Exatamente. Então, assim, recomendo fortemente que os nossos ouvintes ouçam o episódio 75, tá? Para estabelecer um comparativo com o que nós vamos falar aqui nesse episódio, no 86. Tá? Certo. Então, na CPI dos cybercrimes, nós vamos colocar lá o link no show notes para os vídeos. A primeira manifestação que eu vi, né, no primeiro vídeo que eu vou botar lá na parte 1, foi de um perito da Polícia Federal, o senhor André Abreu Magalhães, né, e ele coloca a demanda legítima que eles têm de ter que investigar crimes como, por exemplo, envolvidos em que envolvem pedofilia, né, como ele chama estupro de crianças, e eu não tiro a razão dele nesse sentido, né. Obviamente. Então, existe uma preocupação legítima. A questão é que as ferramentas que ele deseja para combater esse tipo de crime, elas são ferramentas extremamente perigosas, assim, tanto no sentido das liberdades, né? Da afetação das liberdades, quanto no sentido técnico, né? De se se viabilizar certas coisas. Então, o que ele levanta? Quais são os pontos que ele levanta? Primeiro, os pontos que eu te chamo de polêmicos, né? Chamo os pontos polêmicos. Ele sugere que a gente tenha um controle dos termos pesquisados na internet. Sim. Então, basicamente, ele citou, por exemplo, que um dos termos ligados à pedofilia é 12 anos de idade. Tá? Uhum. Então, se você pesquisasse um termo como, por exemplo, 12 anos de idade no Google, né? Ele acredita que deveria haver um controle que permitisse a polícia ser avisada quando alguém está fazendo esse tipo de pesquisa. Ele sugeriu isso? Ele sugeriu isso. Algo automático, do tipo, a pessoa pesquisou por 12 anos, a polícia recebe um aviso. Que haja uma comunicação, porque é um tipo de pesquisa que se faz, que pedófilos fazem. Ou ele dá um exemplo de pesquisas que são utilizadas para se localizar a pedofilia de maneira indireta, né? E ele dá o exemplo, doenças na vagina de crianças, não sei o quê, né? E aí a pessoa pesquisa por isso e encontra fotos e tudo mais. Então, ele diz que esse tipo de pesquisa, os termos pesquisados na internet deveriam ser controlados, né? Para se saber quando alguém... E o exemplo que ele dá, tá? O exemplo que ele dá é um exemplo americano, que eu não sei se de fato aconteceu. Deve ter acontecido, que ele está citando. Né? Eu não sei qual é a fonte desse exemplo que ele está citando. Mas uma pessoa que pesquisou por várias coisas que dava a entender para o FBI lá nos Estados Unidos que a pessoa estaria fazendo uma bomba. E as pessoas daí invadiram a casa da pessoa e viram né, o FBI invadiu a casa da pessoa que fez essas pesquisas. E ela estava mesmo produzindo bomba. Não estava produzindo bomba nenhuma. Não estava. Mas viu que era inocente. Tá? Ele quer esse tipo de mecanismo. Percebe que é a questão do vigilantismo. Exatamente. É um estado policial onde todo mundo fica sendo vigiado o tempo inteiro, a fim de que qualquer pequena demonstração de uma possibilidade, mesmo que ainda no âmbito da possibilidade, né, de que alguém possa vir a cometer um crime, a polícia seja avisada. Isso é um estado policialesco, né? Um estado policial, um estado do vigilantismo. E é próximo, né, o cinema já tratou disso lá, a história do pré-crime, né, onde as pessoas ficam sendo monitoradas o tempo inteiro e antes de elas cometerem os crimes, elas já seriam punidas, né? E parece que é uma alegoria que mostra um pouco, de repente, a gente ficar... A nossa vida ficar sendo controlada cada vez mais por algoritmos, inclusive com o apoio da polícia. Imagina só, Guilherme, tu tá pesquisando coisas na internet, tu vai ter que começar a cuidar o que tu pesquisa na internet. Ah, sim. Porque sim. Dependendo do que tu pesquisar, pode ser... considerado como um... Pode ser considerado... Pode passar a ser suspeito de um crime. Exatamente. E aí a gente tem um exemplo que foi dado no Terms and Conditions May Apply, que é um documentário que a gente já recomendou várias vezes aqui no Segurança Legal, em que um escritor, ele procurou como matar a minha esposa, ele estava escrevendo um roteiro. Um romance, né? Não, é um roteiro para um vídeo, né? Para um filme em que o marido matava a esposa. Então ele estava procurando uma série de coisas relacionadas a como matar, né? Método, não sei o que e tudo mais. E daqui a pouco, uma pessoa que pesquisar por isso, ela pode ser considerada um potencial criminoso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque não vão faltar pessoas para dizer: ah, mas o que tu quer pesquisar esse tipo de coisa? Ou ainda, quem não tem culpa, como quem nós Quem não vamos tem ver, culpa, não né? tem... Né? Não precisa ter medo, mas ter nós medo, vamos ver tá bom. A fala de um deputado mais adiante aqui, que fala mais ou menos algo nesse sentido. Quem não deve, não teme. Né? O próprio filme A Vida dos Outros, aquele filme alemão, sim, né, que lida com os excessos de um Estado, né? Não, e detalhe, sim, colocar. E detalhe, né, Guilherme? A Vida dos Outros lá, o monitoramento, pra quem já assistiu, ele é iniciado não com um fim legítimo. Ele é iniciado por um ciúme, vamos dizer assim, de um político lá. Exato, que tem um exato. Caso com uma cantora, com uma atriz, né? Que tem envolvimento com outro... Um político, com outro intelectual, né? E aí ele determina um monitoramento não por uma necessidade, ele determina um monitoramento por uma, por uma questão pessoal. O problema que tem acontecido nos Estados Unidos é justamente o mau uso desse tipo de ferramenta, desse tipo de possibilidade, né? Aquelas histórias do no-fly list lá, das pessoas que estão no no-fly list só porque discordam ou têm um posicionamento político diferente do governo da ocasião, né? Então, é muito perigoso quando a gente impõe esse tipo de vigilância, porque se abre toda uma possibilidade de mau uso. E se a gente não estabelece controle para o Estado, para a atividade policial, todos perdem, né? É, exatamente. Parece. Então, assim, então primeiro, a primeira questão polêmica que eu identifiquei é isso, né? Ele querer ele recomendar que haja um controle dos termos pesquisados na internet. O que em termos das liberdades é um absurdo, né? Sim. Vai constranger as pessoas, ou seja, eu tenho que cuidar o que eu vou pesquisar na internet. É um absurdo isso. A polícia, para fazer isso, ela precisaria de uma ordem judicial para cada verificação. Para cada verificação. Já que está violando sigilo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eles criticam bastante, tá? Que é o fato de precisarem dessas ordens judiciais. A coisa tinha que ser mais rápida, mais célere. Isso vamos falar depois, porque já toca lá no PL do espião. Isso, exatamente. E existe a questão técnica, né? Você vai pedir isso para qual buscador? Para o Google? Para o Google é um deles. E, por exemplo, DuckDuckGo. É, e tantos outros buscadores que nós temos menos populares e que não. Justamente o que eles oferecem é um serviço sem rastreamento. E o que eles colocam é que não pode haver esse tipo de serviço sem rastreamento, né? Ou seja, teria que ter. Outras coisas que me chamaram a atenção na exposição desse perito é a utilização, por exemplo, de um vídeo do olhar digital para explicar a criptografia. Tudo bem. Acho que teria outras maneiras de fazer isso. Acho que se poderia trazer um especialista da área, né? Sem dúvida. A gente tem o professor Raul Weber lá ali na URGS, a gente tem o professor Rezende na UNB, a gente tem o Diego Aranha na Unicamp. Diego Aranha, inclusive, Vinícius, só um parênteses, ganhou um projeto agora do próprio Google, né? Do Google, né? Para financiar um projeto dele. É, então, assim, a gente tem gente qualificada para falar sobre isso, tá? Numa maneira que deixe claro quais são as vantagens, desvantagens e tal. O que é interessante é que o vídeo, para mim, serviu do... Ele não foi entendido dessa maneira pelos congressistas que lá estavam, tá? Mas o vídeo coloca claramente o porquê que a criptografia é importante na proteção das pessoas. O contrário do que o perito estava querendo colocar. Ele quer colocar a criptografia como um problema, tá? E essa é a tônica de toda essa audiência. Ele cita ainda a questão do Bitcoin por ser irrastreável. Só um pouquinho. Já se reconhece, inclusive, um direito à criptografia. Um direito a fazer comunicações criptografadas. Como uma proteção à liberdade de expressão, inclusive a proteção do discurso. Então, já se reconhece isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vinícius. Em algum momento, eu não assisti a todas essas audiências. Em algum momento, algum dessas pessoas que estavam lá falou sobre proteção de direitos fundamentais ou proteção de direitos constitucionais, alguma coisa assim, ou não? Não. A tônica é que isso aqui protege, a criptografia protege o bandido. Eles disseram isso? Não literalmente, mas é, mas é essa a preocupação. E eles colocam o seguinte, que essa preocupação com... Primeiro a preocupação com a criptografia, depois a preocupação com o Bitcoin, que é a moeda que permite transações na internet de forma não identificada. Aí acho que faltou um pouco deles terem dado uma pesquisada a respeito do que é o Bitcoin, porque a ideia do Bitcoin é dinheiro eletrônico, e dinheiro eletrônico, uma das premissas que a gente tem com a moeda eletrônica é que, assim como a moeda física, a cédula, né, o dinheiro, né, ele não seja rastreável, ou seja, ele não é... Ele é anônimo. Então, se eu pegar uma nota de 100 reais em algum lugar, comprar alguma coisa, minha compra é anônima. Né? A ideia do dinheiro eletrônico é que ele tem a mesma premissa do dinheiro real, digamos assim. Então, e aí eles colocam que isso é um outro problema, porque o Bitcoin está sendo utilizado para aqueles resgates de arquivos que são criptografados, né, pelo CryptoLocker, por exemplo. Né? Sim. Que já tem gente usando Bitcoin para cobrar resgate de sequestro. E acaba servindo de moeda de pagamento também para crimes relacionados à pedofilia, como ele coloca. Então, ele coloca uma preocupação com isso. Né, Eles querem acabar com o Bitcoin, é isso? Não é isso. É que teria que ser rastreável de alguma maneira o Bitcoin. E aí eles puxam também a questão que aí tem operações aí que deveriam estar sendo taxadas com impostos e que não podem ser. Não podem ser porque é irrastreável o dinheiro, né? Mas isso não é problema da polícia, né? Não é, isso, é isso, né? Isso não é questão da polícia. Quer dizer, até é, mas não nesse âmbito, eu acredito. É o seguinte, outro ó, problema. Mas aí ok, aí a gente pode discutir, e aí existe toda uma teoria por trás disso, a gente pode até poder até se entrar numa discussão mais profunda sobre essa questão do dinheiro eletrônico. Uhum, acho que é muito mais profundo, sim, do que simplesmente claro, é irrastreável. Tá? Outros dois pontos que são bastante críticos é... Ele recomenda a existência de uma agência reguladora de software, uhum, né, para que existe uma empresa que... Uma agência no Brasil que regule o que os softwares podem fazer. Então, ou seja, não basta toda a questão das leis que nós temos, né? Todo ordenamento jurídico que nós já temos, ter que ter uma agência para acompanhar os softwares, principalmente aplicativos que viralizam, como ele chamou. Aplicativos que atingem um número muito grande de usuários. Ele citou o Secret e o Uber como exemplo. Eu gostaria de saber o que ele quer que essa agência reguladora faça. Pelo que eu entendi, pelo que ele coloca, seria, por exemplo... Fala. Você imagina o Estado com uma agência reguladora em que todo software que for lançado... Tem que passar por lá. Você só vai saber que o software vai viralizar depois que ele foi lançado. Você não, sim, tem como saber isso antes, né? Não, então depois que for viralizado, talvez tu seja chamado pela Agência Nacional de Regulamentação de Software. Para dar explicações sobre o software ou para saber exatamente o que o software faz. É uma violação também dos direitos, né? O fato é que o trabalho de investigação estava relacionado basicamente a... Quando a gente fala de interceptação telemática, né? Uhum. Basicamente interceptação de ligação telefônica e de dados trafegados na internet sem criptografia, vamos dizer assim, há vários anos atrás. Uhum. Mas o que existe hoje são vários serviços de comunicação, ou seja, não só voz e SMS, a gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, a gente tem... como é o nome daquele outro que tu procurou também? O tal do Vicker, W-I-C-K-R, que é um outro, sim, que promete também... Oferece anonimato, tem o CryptoCat que oferece completo anonimato, tudo isso com uso de criptografia, tem o Skype, que já foi melhor, mas ainda hoje decifra as comunicações, já foi melhor porque hoje a Microsoft comprou ele, já deu uma esculhambada na segurança, então eles estão, a gente está vindo para um outro cenário que é muito mais difícil fazer o trabalho de interceptação, né? E aí, justamente, eles querem um controle das aplicações para que se reduza essa dificuldade. Né? E ele cita ainda, por fim, a última coisa que notei da manifestação do André Abreu, ele coloca que o anonimato, abre aspas, né? O anonimato é uma coisa que a internet não pode ter e é inadmissível nos tempos de hoje. Né? Então, essa é a última frase dele que eu anotei aqui. Então, assim, o que fica aqui é essa questão da... Para mim, o mais grave que ele coloca aqui é querer controlar os termos pesquisados na internet. Uhum. Tá? Para mim, isso aqui é um absurdo. Não tem cabimento isso aqui técnico e jurídico. E jurídico, né? Seria uma violação absurda da privacidade, sem ordem judicial. E é um pouco do que o PL Espião tentou fazer nas primeiras versões, né? Bom, aí o próximo... Do Instituto Nacional de Criminalística, a gente teve o Evandro Mário Lorenz, né, que se manifestou. E aqui chamou a atenção, sabe aquela questão dos exemplos, né? Vamos usar o medo para fazer as pessoas... Discurso do medo para aprovar leis. Exatamente, tá? Que foi o que o governo americano usou muito bem há uns anos atrás e tá vendo toda essa discussão internamente lá, entre eles lá, por causa do Snowden, né? Sim. Então ele coloca... Aquela figura de que privacidade é algo porque as pessoas... Um direito que as pessoas têm de esconder coisas erradas. Exatamente. Aí ele coloca o seguinte, ele cita o caso de sequestradores que usavam câmeras web, aquelas câmeras para monitorar bebê, tá? Uhum. Eles invadiam câmeras para monitorar bebê e pegavam as imagens dos bebês e usavam essas imagens para oferecer os bebês às pessoas que iriam comprar os bebês sequestrados. Sim, sabe? Primeiro que... Vamos lá, né? O crime não é o cara ter visto a câmera, nem ter pego a, sim, imagem do bebê. O crime é o cara sequestrar o bebê. Sim. E vender o bebê. Ah, por que foi a câmera? Tudo bem, tá? Mas ele cita, sim, isso aqui. Aí, um congressista pergunta a ele se alguma coisa parecida já aconteceu no Brasil envolvendo câmera web, invasão de uma câmera web. Não só para bebês, uhum. mas qualquer crime envolvendo invasão de uma câmera web, já que ele estava dando uhum. esse exemplo. Aham, uhum, sim, claro. Nas palavras dele, nunca nada parecido ocorreu no Brasil. E ele diz, mas o que importa é que cientificamente... Para mim essa afirmação tá meio estranha, mas o que importa é que cientificamente é possível. Uhum. Né? E ele cita que esse caso que ele colocou dos sequestradores que usavam câmeras nos Estados Unidos passou no CSI Cyber. CSI Cyber, aham. Uhum. Sim, a série CSI Cyber. Uhum. E uhum. que o que passa nessa série é confiável porque eles usam casos reais. Porque eles têm uma reputação da série e tal. Pelo amor de Deus, né? Você está usando por favor, uma né? obra de ficção científica para legislar em cima dela? Né? Não. Ficção científica, não. De ficção. Uma obra de ficção para legislar não, assim, sobre os mesmo que seja, mesmo que seja baseado num caso real. É um caso, assim, é algo raro o que eles estão colocando ali, porque senão não ia chamar atenção para fazer um episódio desses, tá? É absolutamente desviante. É, né? E usar um exemplo de uma coisa tão, assim, tão... vamos dizer assim, tão rara de acontecer, tá? Tão desviante no caso, dos casos comuns. E assim, uma coisa tão... Ah, porque pegou a imagem pra... Pegou as câmeras pra pegar a imagem dos bebês, tá bom. E aí, e no Brasil a gente não teve nada sequer parecido com isso. Né? Então, a gente tem que ter receio, a gente tem que ter medo, porque as pessoas invadem câmeras pra pegar as imagens dos bebês e pra depois sequestrar os bebês. Como se fosse necessário a câmera. Como se a câmera fosse o problema, né? E note, esses argumentos estão sendo usados para que, numa tentativa que acaba desembocando em algumas coisas do PL espião, numa tentativa de retirar ordens judiciais para que a polícia possa fazer certas coisas. Mais uma vez, nós não somos contra o poder, o direito que a polícia tem de fazer investigações, de perseguir os crimes, né? Isso é absolutamente necessário. O problema é que eles não precisam desses exemplos. Eles se comprometem completamente, eles se comprometem cientificamente, como disse o próprio perito, né? A utilizar esse tipo de exemplo. Parece uma brincadeira, né? Utilizar o CSI Cyber para justificar a retirada de ordens judiciais num estado inteiro. E ele coloca o seguinte, né? Ele colocou que a análise de smartphones é cada vez maior, né? A necessidade é cada vez maior. E que os investimentos dos fabricantes em proteção dos smartphones, criptografia, biometria, etc., ele diz, abre aspas, para o lado do usuário é muito bom, para o da perícia traz mais dificuldades. Sem dúvida. E a mesma coisa sendo discutida, escutem, pelo amor de Deus, o episódio 75 que a gente gravou, uhum. porque lá é exatamente essa discussão que o pessoal está tendo lá. A Apple, ou Apple, né? Tomato. Uhum. E o Google se preocupando mais com criptografia, oferecendo criptografia e iniciativas como Let's Encrypt, né, uhum. para que a criptografia seja difundida, o uso de criptografia seja cada vez mais difundido. Uhum. Esse tipo de coisa está gerando incômodo lá também, porque está dificultando o trabalho da polícia. Sim. Agora, eu quero citar uma coisa muito... com a qual eu achei muito relevante e muito honesta. Ou seja, em termos de honestidade intelectual, uhum. Do Evandro Mário Lorenz, que ele disse o seguinte, ele disse, eu reconheço que existe, que é legítima a discussão, as opiniões contrárias, né, a essas solicitações. Uhum. Ele disse que há uma discussão legítima e ia ser travada. Mas uhum. ele coloca do ponto de vista de quem tem que investigar o crime. Parabéns pro Evandro Lorenz, porque uhum. ele está sendo honesto. Ele está dizendo, olha, eu estou vendo o meu lado. Uhum. E existem sim outras abordagens a serem consideradas. E é isso que nós aqui estamos tentando fazer aqui no Segurança Legal. É que do lado da Constituição, eu vou discordar de ti, né? Não existe outro lado da Constituição. Existe o lado que a Constituição estabelece. Sim, Guilherme, mas o ponto de vista dele... Mas eu quero dizer assim, ele coloca que o ponto de vista dele... Ele diz isso, entende? Okay, o ponto de avaliação dele é a partir do... de quem tem que investigar o crime. Não, mas eu discordo. Esse é o ponto. Eu acredito que as forças policiais também têm que buscar formas de fazer o seu trabalho de acordo com a Constituição. De acordo com a divisão dos poderes, com a separação dos poderes, que é uma das coisas que o próprio Paulo Renac, também vai participar daqui a pouco aqui, falou numa das audiências públicas. É o básico, essa ideia de separação de poderes, em que os poderes se controlam, né, o peso, claro, contrapeso, claro. Tal, que um poder não possa fazer tudo sem o controle do outro. Exato, mas isso, você percebe que isso é indiscutível? Claro que é indiscutível, mas o que eu estou elogiando na parte dele, ele admitir, por mais que que esse posicionamento dele esteja errado no sentido que tu acabou de explicar, né, é admitir que ele tem esse posicionamento. Uhum. Entende? Ele reconhece que é apenas um lado da moeda. Concordo, não deveria ter lado da moeda aí. Uhum. Né, mas ao menos ele está reconhecendo isso. Uhum. O que nenhum outro, até o momento, e nenhuma outra audiência pública que eu assisti, fez. O pessoal simplesmente assume a ideia de combate ao crime que a qualquer custo, né? Uhum. E ignora os outros discursos. Tem um outro aqui que nós vamos falar, que é o último, que eu anotei aqui. Tem mais dois que eu anotei aqui, algumas coisas são bem curtas. Uhum. Uhum. Bom, o penúltimo aqui que eu anotei uma da intervenção dele foi o perito criminal federal, o Alessander Florim da Silva. Uhum. Tá? Ele coloca uma coisa que é extremamente política, polêmica, já foi discutida lá em 96 com a Crypto Wars, né? Uhum. Voltou a discussão, o tema à discussão agora recentemente, e é assim, ó, é unânime a opinião disso que ele está propondo. A unânime opinião de que isso aqui não funciona, isso aqui é perigoso para todo mundo, inclusive para o próprio governo. Sim. E ele colocou o seguinte, que as empresas que desenvolvem softwares como WhatsApp, como Cryptogram, como Google, etc., Facebook, blá, blá, blá, né? Uhum. Que fornecem algum tipo de criptografia para garantir a segurança das comunicações ou das informações armazenadas, e diz que essas empresas, elas têm que manter uma cópia das chaves criptográficas usadas para garantir essa segurança. Uhum. E quando um juiz determinasse, a empresa deveria informar a chave à polícia, ao invés de ter que quebrar com força bruta. Tá? Uhum. Aqui, de novo, há um problema da minha análise aqui, é um problema técnico gravíssimo aqui, que é unânime no meio acadêmico, tá? Da segurança da informação. Da segurança da informação. Isso aqui é praticamente inviável de fazer em várias situações. A gente tem uma coisa chamada Perfect Forward Secrecy, né? PFS, que uma das coisas que envolve é chaves diferentes para cada comunicação, e mesmo uma mesma comunicação, as chaves serem mudadas regularmente, justamente para evitar a interceptação, né, indevida. E armazenar esse material criptográfico, tá, exigiria um nível de segurança que não existe hoje. Exato. Tá? E além do que, ninguém mais poderia utilizar PGP, né? Porque você mesmo cria as próprias chaves, você mesmo criptografa as suas mensagens e qualquer outro canal que você utilizaria. Exatamente, tu não pode ter mais algoritmos públicos de criptografia. Sim, você teria que controlar a criptografia para que isso fosse viável. Você tem que controlar, porque o criminoso, ele pode simplesmente pegar um algoritmo que está na internet, né, e simplesmente pegar esse algoritmo e usar. E aí? Ele vai entregar a cópia da chave que ele vai usar para alguém? Sabe o que isso me parece, Vinícius? Aquela lei, eu não lembro se é uma lei federal, acho que é uma lei estadual, que proíbe as pessoas de entrarem em lugares públicos com capacete, né? Porque alguns criminosos, os caras vão cometer roubos e eles usam capacete. Então o legislador pensou, bom, vamos proibi-los de usar o capacete. Ora, se o cidadão ele é criminoso, a lei para cometer um roubo, que é algo muito mais grave do que entrar num ambiente com capacete, é evidente que ele vai desrespeitar a regra do capacete, claro. A proibição Eu acho que ele vai assaltar o banco, etc. E ele vai pensar, não, eu vou cometer um roubo aqui, ele chega assim, eu tirarei o capacete. Exatamente, que é um crime usar o capacete. Meu Deus, não vou usar o capacete. Então, assim, isso aqui é um grande perigo. Inclusive, eu cito e vamos colocar lá no show notes, Guilherme, o link para um dos vídeos do Seminário Privacidade do Nick BR, que inclusive o Guilherme foi um dos painelistas, né? Esse vídeo aqui do dia 6 de outubro, não, ele foi publicado no dia 6 de outubro, lá tem a manifestação da Christine Rippers, do CertBR, tá? A respeito dessa questão dos algoritmos, das empresas fazerem seus próprios algoritmos e tal. E ela, assim como todos os especialistas da área, coloca que é extremamente perigoso se tentar fazer esse controle em cima da criptografia. A gente vai ter métodos fracos sendo utilizados, métodos que um colegial vai conseguir quebrar e vai, vai colocar a vida das pessoas em risco, numa escala muito maior do que dos crimes que se deseja combater. Então, sabe claro. O que me preocupa bastante, Vinícius, é o seguinte: a gente vê, de um lado, pessoas que tentam justificar a diminuição de direitos, usando como exemplo situações absolutamente desviantes e utilizando vídeos de internet e até mesmo uma série de ficção como justificativa para violação de direitos, e não levam ou não ouvem, ou ouvem muito pouco, pesquisadores como a Cristina, né? Christine. Rippers. A Christine. Ou outras pessoas da academia que de repente passam a discutir com base nessas, né, em ficção, o indiscutível, passam a discutir algo que faz parte da própria questão de divisão de poderes. E aí eu acho que a gente já pode entrar um pouco no PL espião propriamente dito. Deixa eu só citar o último aqui, que é o Bruno Telles. Ah, por favor. Que falou também nessa mesma audiência, o Bruno Telles, que é presidente da Associação Brasileira de Criminalística. E ele coloca o seguinte: ele se posiciona diretamente contra, isso não, não são as palavras literais dele, tá? É a minha anotação. Ele se posiciona diretamente contra a criptografia sem o que nós conhecemos, ele não citou essa palavra, sem o keyscroll, que é a história de se ter uma cópia das chaves utilizadas, tá? Sim. Ele coloca que o anonimato em segurança pública só significa uma coisa: impunidade. E aí a gente é obrigado a discordar, porque anonimato também é sinônimo de denúncia. Né? Por exemplo. Então, as pessoas precisam se sentir seguras para denunciar crimes. Elas precisam se sentir seguras para denunciar um governo, por exemplo, que está fazendo coisas erradas. Uma pessoa dentro da própria polícia, dentro da própria força policial, precisa se sentir segura para denunciar um colega ou algo que alguém de um nível superior a ele está fazendo errado. É aquela discussão que não é sinônimo de impunidade. Tá? E aí ele coloca, só para fechar o que ele coloca, Guilherme, a última frase que eu anotei dele aqui: internet livre é um estratagema. Tá, para quem não sabe quem é o estratagema, tá? O estratagema, eu peguei a definição do dicionário Aulete aqui, tá? Para não pegar a definição do Vinícius Serafim, tá? Que não vale nada. Vamos pegar aqui do dicionário Aulete, na internet. A operação militar planejada para iludir o inimigo quanto ao verdadeiro objetivo e desenvolvimento da ação, tá? Ou arte de utilizar os meios de que se dispõe para conseguir alcançar determinados objetivos. Ou qualquer ato astucioso, uma armadilha, tá? E aí ele coloca que a internet livre é um estratagema ou uma armadilha, tá? Porque, na verdade, o objetivo desse discurso da internet livre é proteger criminosos, é o que ele coloca. Há uma completa desconsideração, e que nas forças policiais isso não deveria acontecer, do outro lado, que é a preservação da privacidade e a preservação da intimidade, né? Preservação da confidencialidade de comunicações, da necessidade de ordem judicial para abrir sigilos, né? É aquela história de utilizar o discurso do medo para diminuir direitos. Eu acho que a gente já pode entrar no PL espião, eu acho. Toca a ficha. Que é uma dessas questões que vem sendo desconsiderada. E por que a gente falou tanto sobre a CPI dos cibercrimes se o tema desse episódio é o PL espião? Porque, na nossa opinião, essas coisas estão intimamente ligadas. Não se trata apenas de alguns congressistas, de alguns deputados quererem punir mais as pessoas que falam mal deles na internet, né? Quererem aumentarem a pena ou quererem facilitar a perseguição de crimes contra a honra, e alguns vão dizer que isso, eles estariam legislando em causa própria, que haveria uma violação da liberdade de expressão. Não se trata apenas disso, é muito mais. É um movimento me parece, Vinícius, acredito que vai nessa linha também, é um movimento muito mais profundo e que envolve o desrespeito a outros direitos. Então, nessas últimas semanas aí em que se passou a discutir mais o PL espião, nós tivemos uma intensa manifestação de uma série de ativistas. Há dois hangouts aqui, onde participou o pessoal do Coding Rights, a Joana Varão do Coding Rights, a Bia Barbosa do Intervozes, que falaram também sobre... convidaram o pessoal do CGI também para fazer alguns comentários, né? E é interessante que no meio acadêmico, no meio dos ativistas, é unânime. Eu não vi ninguém fora da comissão lá de Constituição e Justiça, que por sinal acabou aprovando o projeto com algumas modificações, eu não vejo ninguém a favor disso. A gente teve, inclusive, um parecer do CGI contrário ao projeto, manifestações de estudiosos, temos uma nota técnica conjunta do comitê da Fundação Getúlio Vargas, do Internet Lab, do GPOPAI, da USP, que por sinal participou o nosso amigo Bruno, fazendo uma crítica intensa sobre esse projeto de lei. E aí vem a pergunta, o que tem por trás disso? É uma tentativa bem intencionada, mas tecnicamente equivocada? Ou seja, as pessoas que estão protegendo, estão promovendo esse projeto de lei, eles não sabem que tecnicamente isso é errado? Ou há uma intenção velada realmente de se diminuir direitos das pessoas para outras finalidades, não sei quais seriam, ou diminuir ou prejudicar o livre discurso, porque os deputados estão interessados em... são muito preocupados com as críticas que se fazem a eles na internet. O que tem por trás disso? Eu acho que uma boa forma da gente passar a responder isso, Vinícius, é escutar a manifestação do deputado Hildo Rocha, que foi um dos deputados, foi o autor da primeira versão desse projeto de lei, e que ele falou numa audiência pública um pouco sobre essa questão. Acho que é importante a gente ouvir a manifestação do Hildo Rocha. Bom dia, deputado Fogaça. Cumprimento, em seu nome, cumprimento os demais membros desta mesa, que aqui vieram apresentar suas opiniões acerca do projeto de lei 215 de 2015. Esse PL e os apensados tiveram, por conta do relator, um substitutivo, que entendo que veio melhorar, e melhorou muito, o desejo dos legisladores aqui, apreciado no relatório do eminente relator Juscelino Rezende Filho, que se encontra, que está aqui presente. E entendo que alguns dos senhores que aqui se encontram sequer tiveram o prazer de ler o projeto. Tenho certeza que não tiveram o prazer de ler e de interpretar. Aqui apresentaram princípios. Infelizmente, é um debate que, em função, acredito, do exíguo tempo que foi fornecido aos senhores, não deu bastante tempo para fazer um estudo mais aprofundado com relação ao assunto. O que a gente pretende nesse projeto de lei é justamente acabar com a impunidade que existe dentro desse novo mundo, que é o mundo da internet, onde estão as pessoas de bens e também estão as pessoas criminosas, assassinas de mente doentias. Ali tem direito, ali tem dever, ali tem obrigações. Não é um mundo diferente do mundo que vivemos, mas... o nosso Código Penal, que foi construído lá na década de 40 do século passado, não havia sequer sonho de que um dia viria o que nós temos hoje. Esse meio de comunicação instantânea e que abrange um número de pessoas muito grande. Aí quando se diz, não, tem que ter autorização judicial para buscar uma prova de um crime que está sendo praticado e o momento é aquele, por que que o delegado é inferior ao juiz? Se é o delegado que tem que fazer o inquérito, cabe a ele administrar o inquérito, cabe a ele buscar as provas. É como se proibir o delegado, é como se proibir o policial. Numa blitz, para saber se o motorista está alcoólatra, ele, para pedir a carteira de motorista, tem que pedir ordem pro juiz. É a mesma comparação. Eu não vejo aqui nenhum ataque à nossa Constituição com relação a isso. Muito pelo contrário, aqui nós estamos protegendo as pessoas de bens. A negativa do que aqui está é proteger os bandidos que se escondem através da internet para praticar atos criminosos. Criminosos que são protegidos por multinacionais, que protegem bandidos, assassinos e financiam algumas pessoas e algumas entidades, porque o lucro deles é enorme. E essas multinacionais não gostam nem de pagar tributos aqui no Brasil. São dos maiores sonegadores de tributo no nosso país, são eles. Agora eu pergunto aos senhores, o crime praticado contra a honra de uma pessoa na internet, nos meios sociais, tem que ter a mesma punição o que é feito em quatro paredes? É justo? É correto? É porque aquele que defende ainda não sentiu o gosto amargo de ser caluniado, difamado, injuriado. Porque eu tenho certeza que no dia que ele ou qualquer um dos seus parentes for caluniado através dos meios de comunicações, ele vai mudar de opinião e vai começar a apoiar o projeto que pune com mais rigor aqueles que venham de forma irresponsável jogar informações na internet. Aqui não está buscando perseguir ninguém, nem calar, nem impedir que as informações corram livremente, de forma nenhuma. Agora tem que se responsabilizar aqueles que de maneira irresponsável colocam notícias na internet. E não há nenhuma inconstitucionalidade no substitutivo do nobre deputado Juscelino. Já foi analisado pela consultoria desta casa, que tem os melhores técnicos do nosso país, que são os consultores dessa casa. E eles não encontraram nem vício sequer e nenhuma afronta à Constituição. E aqui ainda vem se falar de afronta à Constituição. Afronta à Constituição é o que há agora. A forma como se encontra a nossa legislação. Quando o cidadão pode chegar, criar um perfil falso e difamar uma pessoa. E a nossa Constituição é bastante clara. Está aqui, artigo 5º, inciso 4º. O que é que diz? Crime praticado com anonimato não é permitido, é permitido? E é o que mais se vê, deputado Zé Fogaça. No dia que um filho seu, um neto, algum parente seu sofrer algum tipo de infração grave como essa contra a honra, Vossa Excelência, tenho certeza que sofrerá na carne como milhões de brasileiros sofrem hoje. Não podemos dizer que o delegado de polícia ou que o perito criminal é inferior a um juiz. Cabe a eles buscar a prova dos crimes. Quem foi inocente? Não tem medo. Pra que ter medo? Ter medo. O que a polícia vai buscar é a prova, que é o normal, que é o correto. Onde está a afronta à Constituição aqui? Agora, esperar a justiça que é lenta, que a gente sabe que tem juízes que vendem sentenças, que se vendem, que não são corretos, que são desleais com a nossa Constituição, esperar que muitos deles que agem dessa forma vão fazer a justiça? A justiça que não comete justiça, que muitas das vezes é injusta, que é incorreta, que é ilegal. Aqui nós estamos legislando para as pessoas de bem, deputados, senhores e senhoras. Não é para os bandidos. Os bandidos, tenho certeza que aqueles bandidos que se escondem atrás da internet estão com o seu traseiro apertado, com medo de um projeto de lei desse ser aprovado. Muito obrigado. Me parece, Vinícius, que ele realmente acaba no momento correto, quando ele fala em traseiros apertados. É, eu acho que, tal, acho que, né? Se ele continuasse, não ia ser muito bom. É, o interessante é muita coisa para falar, é uma fala que daria a crítica, levaria todo o episódio, né? Na minha opinião, ele fala sobre coisas muito perigosas, como essa coisa do pessoas de bem, ou pessoas de bens, como ele quer dizer, talvez seja um pouco simbólico realmente, né? Pessoas de bens, pessoas que têm bens, talvez, né? Mas o que ele. A frase que mais me chama a atenção é a pergunta que ele faz: por que o delegado é inferior ao juiz? Né, e depois compara que seria o mesmo que pedir uma ordem judicial para que uma pessoa pudesse parar, um policial pudesse parar alguém numa blitz, né, que é uma comparação absolutamente inadequada. De fato, o delegado não é inferior ao juiz, eles estão em posições diferentes e têm funções diferentes. Não se quer dizer que ele seja inferior, mas ele precisa de autorização, as duas funções se complementam. Um delegado precisa solicitar certas autorizações ao juiz porque faz parte dessa questão da divisão dos poderes, porque faz parte da contenção e de não colocar em um único órgão o poder. É o perigo. Imagina só um órgão que pudesse perseguir, julgar e executar a pena. historicamente esse foi o grande problema, e historicamente é em função dos excessos que se comete que se criou essa ideia da separação dos poderes e tal. E ele vai por outros caminhos absolutamente que eu não consegui entender, como criminosos protegidos por multinacionais que não pagam impostos. Bom, esse é um outro problema. Ou ainda dizer que juízes que vendem sentenças, uma justiça que é injusta, esse é um outro problema. Né, O que ele está colocando é que esquece o... A gente não pode depender dos juízes para resolver, para fazer justiça. É um absurdo. Ele quer tirar, então. Pois é. E ainda diz, a consultoria desta casa, não há inconstitucionalidade, a consultoria desta casa, que tem técnicos qualificadíssimos, entendeu que não havia inconstitucionalidade nisso. E aí eu pergunto, por que os ministros do STF devem ser inferiores à consultoria do Congresso? Né? Não podemos nos esquecer também que essa mesma Comissão de Constituição e Justiça acabou de aprovar o Estatuto da Família um tempo atrás, que dentro das pessoas que pesquisam esse tema e as pessoas que estão inclusive no primeiro ano de direito sabem que ele é absolutamente ilícito e vai contra inclusive a própria jurisprudência dominante no país sobre o tema. Então me parece que todo mundo sabe que há coisas estranhas acontecendo dentro do Congresso, e me parece que a fala do deputado Hildo Rocha serve por si só para justificar inclusive as críticas que se faz. Mas nós temos que ouvir também a fala do Paulo Renato, nosso amigo Paulo Renato, que gentilmente aceitou e cedeu um pouco do seu tempo para dar a sua explicação dos problemas desse projeto. Eu acho importante ouvir o Paulo Renato logo depois dessa fala do Hildo Rocha, para a gente inclusive demonstrar a diferença do nível do debate que se encontra, que a gente tem visto hoje, de um lado os deputados e de outra comunidade científica, que me parece que vem ponderando muito bem os problemas desse projeto. Vamos ouvir então o Paulo Renat. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Aqui quem fala é Paulo Renat, diretor do Instituto Beta para a Internet e Democracia, o IBIDEM, integrante da articulação Marco Civil Já. Para falarmos sobre o conhecido PL Espião, formalmente Projeto de Lei número 215 de 2015, eu acho necessário a gente começar explicando o porquê do apelido que ele ganhou entre as organizações da sociedade civil e com a forte mobilização online. A ideia é que esse projeto de lei, na contramão do Marco Civil da Internet, estabelece um contexto de maior vigilância, de maior monitoramento de internautas, a despeito de qualquer suspeita prévia, ou seja, até em prejuízo à presunção de inocência, todo e qualquer usuário da internet vai ser mais monitorado pelas autoridades que tenham competência legal para fazer esse monitoramento. No entendimento de quem propõe o projeto de lei, de que isso seria necessário para um maior combate ou para um combate mais eficaz contra os crimes que atingem a honra, calúnia, difamação e injúria. Esse nome PL Espião, então, tenta apontar que não é necessário aumentar a vigilância sobre internautas, ou mesmo que não é necessário aumentar a quantidade de informações que serão obrigatoriamente fornecidas pelas provedoras de conexão ou de acesso à aplicação online, para que a polícia, o Ministério Público ou qualquer autoridade que seja possa fazer efetivamente o seu trabalho. Inclusive, um dos pontos que eu apontei quando participei da audiência pública realizada no dia 29 de setembro de 2015 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara foi os altos números que a própria Polícia Federal tem apresentado de eficiência no combate a ilícitos. Dados que apontam, por exemplo, a redução de 67% das fraudes bancárias entre 2011 e 2014, apenas mediante o treinamento e capacitação de policiais e organização em grupos de trabalho específico. Ora, ou essa atividade é lícita e, portanto, já há no ordenamento jurídico vigente normas suficientes para capacitar, para autorizar a atuação da polícia no combate a qualquer crime cometido com o uso da internet, ou essa atuação seria ilícita, e aí sim a gente teria necessidade de alterar a legislação para aí sim poder conferir as ferramentas necessárias para a polícia fazer o seu trabalho. Quero acreditar que os números de quadrilhas desbaratinadas, de ilícitos que tenham sido investigados pela polícia, não estão dentre aquelas ações do Estado que tenham que ser anuladas. Dito isso, voltando ao projeto de lei, a situação atual dele é de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e agora ele vai para o plenário. No último dia 6 de outubro, ele foi aprovado nos termos da complementação de voto número 2, apresentada pelo relator do PL, deputado Juscelino Filho. Vale destacar que o deputado Juscelino Filho apresentou ao todo, somente ele, nove versões do projeto de lei, sendo 7 a título de substitutivo por meio de um parecer, foram 7 pareceres diferentes, e depois 2 complementações de voto, sendo que essa segunda foi aprovada pela comissão. No início, o projeto de lei chegava a autorizar o acesso sem ordem judicial a registros de acesso e conexão, dados cadastrais e conteúdo, tudo sem ordem judicial. Previa o direito ao esquecimento, incluía um tipo penal no Marco Civil, previa a persecução de crimes contra a honra por ação civil pública, ou seja, o Ministério Público atuaria sem a necessidade de a vítima declarar que se sentiu ofendida, sem fiança e ainda caracterizado como crime hediondo, na possibilidade do crime de honra decorrer a morte da vítima por um ato de uma outra pessoa ou, por exemplo, por suicídio. De todos esses problemas, é claro, e o destaque maior também, para o aumento de pena em 5 vezes para quem cometesse algum crime contra a honra por meio da internet. Esse quadro inicial, bastante drástico, era conformado pela junção ao PL 215 de 2 outros projetos de lei, também desse ano de 2015, que foram propostos depois e tinham sido a ele apensados. Mas no texto aprovado agora, terça-feira, 6 de outubro, permanecem 2 problemas centrais. Primeiro, a obrigação de que os provedores, e aí o texto não faz distinção, o que nos leva a crer que a obrigação está sendo imposta tanto a provedores de conexão quanto a provedores de aplicação, que é o tema do artigo 10 do Marco Civil. Então, ele inclui no artigo 10 do Marco Civil um parágrafo 3º em que há a obrigação de que provedores adotem medidas necessárias para coletar, obter, organizar e distribuir dados cadastrais de seus clientes, obrigatoriamente. E esses dados cadastrais que hoje já são enumerados no Marco Civil, mas que tem o acesso autorizado indiretamente, desde que haja uma outra lei que autorize esse acesso, a alteração imposta pelo projeto de lei 215 faz com que esses dados sejam amplamente acessíveis, sem necessidade de uma previsão legal, porque eles impõem a guarda, não só de dados de qualificação pessoal, não só de dados de filiação e endereço, mas ele amplia essa lista para endereço completo, telefone, CPF e endereço de e-mail. É até curioso você imaginar que para você contratar, por exemplo, uma pessoa que não tem internet, que vai contratar a internet para sua casa, essa pessoa vai ter que desde já dizer para a provedora qual que é o seu e-mail. Ou fica obrigada, depois de contratar, ter que informar qual que é o seu e-mail e a provedora vai ter que guardar esses dados. Me parece óbvio que essa imposição dessa obrigação, dessa construção desse banco de dados, é mais do que auxiliar no combate a crimes contra a honra, que a gente vê as pessoas cometendo, sei lá, pelo Facebook, por exemplo, e evidentemente usando seu próprio nome ali, ou algum tipo de informação que permitiria chegar a essa pessoa, mas o fato é que esse aumento nos dados que tem que ser retidos mais prejudicam a privacidade em geral de todas as pessoas que utilizarem a internet e impõem uma diferenciação da internet no Brasil em relação a outros países, porque para a gente acessar quaisquer sites ou quaisquer serviços, WhatsApp, Skype, Telegram, qualquer outro serviço, também haverá necessidade de fornecimento desses dados de acordo com a lei. Claro que os sites internacionais não necessariamente vão respeitar essa norma nacional, mas haverá uma linha separando o que é lícito do que é ilícito nesse aspecto. Esse é um primeiro ponto, então, a obrigação de retenção de mais dados cadastrais com a pronta disponibilização para Ministério Público e Polícia poderem investigar sem necessidade de uma ordem judicial. De outro lado, um problema que alguns apontam até como mais grave seria a inclusão no ordenamento jurídico brasileiro de um direito ao esquecimento. Mas, diferentemente do que está sendo debatido na Europa, na União Europeia, a partir da decisão da Corte de Justiça, aqui no Brasil, esse projeto de lei, caso se transforme em lei, ele autoriza a pretensão de remover da internet, ainda que mediante decisão judicial, mas ele permite alguém solicitar ao juiz que determine a um provedor de conteúdo que retire aquelas informações colocadas por terceiros ou pelo próprio provedor, mas que façam referência a qualquer crime de que essa pessoa tenha sido absolvida, e a absolvição pode ser, por exemplo, por falta de provas, não necessariamente pela prova da inocência. Então, retirar da internet qualquer referência a qualquer crime relacionado a uma determinada pessoa. Além disso, a pessoa também pode, numa segunda hipótese, também requerendo ao juiz, mas postular a remoção de qualquer conteúdo referente a fato calunioso, difamatório ou injurioso. E aí não precisa ter sido julgado previamente, não precisa ter transitado em julgado a decisão anterior, basta que tenha esse conteúdo de ofensa contra a honra da pessoa interessada. Nesse sentido, esse direito ao esquecimento, além de ignorar todo um debate internacional, também no contexto do Brasil e no contexto da América Latina, ele escapa a percepção de que, no nosso histórico, no debate da construção da identidade de todos os países da América Latina, que foram atingidos por ditadura ao longo do século XX, a questão agora é de tentar construir um direito à memória e tentar construir um direito à verdade, para a gente poder refletir sobre o nosso histórico, entender melhor quem nós somos e fortalecer os nossos direitos fundamentais. É nesse sentido que se busca, então, um direito à memória e um direito à verdade. Vale lembrar também que o STF recentemente autorizou, por exemplo, a publicação de biografias sem necessidade de autorização prévia. Então, no mesmo sentido de promoção desse acesso à informação e até da liberdade de expressão. Mas essa lei, caso aprovada, permitiria apagar da internet informações como tudo aquilo relacionado ao impeachment do presidente Collor, na medida em que no processo perante o STF ele foi absolvido. Então, nesse sentido, é que se criou, juntamente com o apelido de PL espião, a ideia de que esse projeto de lei visa restringir a liberdade das pessoas criticarem políticos na internet. Então, a ideia de que você falar mal de um político, você vai poder ser penalizado. Não só pela questão da remoção do conteúdo, mas retomando aquela ideia inicial de que haveria um aumento de pena específico para quem promovesse um crime contra a honra por meio da internet. O debate está mais simplificado do que o projeto de lei, isso é óbvio, mas até porque o projeto de lei é muito complexo. Como eu disse, foram 9 textos apresentados só pelo relator, além de votos em separado do deputado Alessandro Molon, do deputado Marcos Rogério, e diversas mudanças que levaram, inclusive na sessão de votação, a uma discussão se o texto que estava sendo apresentado, se ele era diferente ou se ele era igual ao texto do dia anterior. Agora que foi aprovado na CCJ, o projeto segue para o plenário da Câmara, depois vai para o Senado. Caso o Senado altere alguma coisa, ele volta para a Câmara, e aí a Câmara teria que acolher as alterações do Senado ou insistir nessa versão que pode ser aprovada no plenário a qualquer momento, e na sequência ele iria para a sanção da presidência. Lembrando que, no contexto atual, tão improvável quanto um veto é a possibilidade do Congresso derrubar esse veto. Entretanto, essa baixa probabilidade, anteriormente conhecida, hoje em dia tem sido cada vez mais alta. Então, a verdade está no horizonte de possibilidades que a presidência vete qualquer dispositivo mais problemático, assim como está no horizonte de possibilidades que o Congresso Nacional venha derrubar esse veto. Então, o contexto é bastante problemático, a situação é drástica, e é importante que todo eleitor, todo cidadão no Brasil, todo mundo que usa a internet esteja ciente do risco que está correndo, que as garantias de proteção previstas no Marco Civil da internet estão, sim, ameaçadas. Bom, agradeço aí a atenção e muito obrigado. Bom, Vinícius, o Paulo Renato toca realmente em alguns pontos. Eu acho que a crítica dele é muito ponderada E a nossa crítica vai mais ou menos na linha do que o Paulo Renan coloca, né? É interessante notar aqui essa nota técnica da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Tecnologia e Sociedade, da Fundação Getúlio Vargas, do Internet Lab, do Gepopai e da USP, que eles estabelecem nessa nota técnica que estará lá no show notes. Me parece que todas as premissas relativas aos problemas que esse projeto de lei tem. Né? A gente pode colocar, talvez, como uma crítica geral, uma falta de participação da sociedade. Claro, o processo legislativo que existe no país ainda é esse. Existe a democracia representativa, a gente vota nas pessoas, as pessoas vão lá e criam as leis, né? Mas eu imagino que o exemplo que a gente teve com o Marco Civil, de uma participação, eu acho que seria muito, muito bom que houvesse um debate muito maior sobre esses problemas. Né? Um dos temas que se colocou ali, que essa própria nota técnica coloca, é a questão de um direito ao esquecimento, o que a nota técnica chamou de direito ao esquecimento hipertrofiado, que seria a possibilidade de retirar da internet menções a crimes onde a pessoa foi absolvida, como o próprio Paulo Renan colocou. Eu, particularmente, não sou contra o direito ao esquecimento por si. Eu acho que o mundo inteiro vem discutindo isso, principalmente a União Europeia, lá com o direito à desindexação, mas o direito ao esquecimento possui critérios já bem marcados pela doutrina. Seria uma ideia de um exercício da autodeterminação informacional, ou seja, o direito que a pessoa tem de controlar certos aspectos, de reprojetar a sua personalidade, inclusive na internet. Mas é um direito muito polêmico, ele não pode ser tratado em apenas um artigo de uma lei. É algo tão complexo que precisaria ser muito mais discutido e talvez ter uma lei apenas para o direito ao esquecimento. Não discutido nesse contexto em que, ao que parece, Vinícius, não sei se tu concorda, se quer apenas retirar referências a crimes cometidos por deputados. Né? Esse exemplo, o problema é que o direito ao esquecimento como está hoje, de fato, não cumpriria os requisitos que a doutrina tem colocado, que é, por exemplo, um dos requisitos seria a questão da importância social daquela informação, ou até mesmo do fato da pessoa que está solicitando a retirada ser ou não uma pessoa pública. Ora, se a pessoa é uma pessoa pública e se há uma grande relevância social naquele conteúdo, você não pode retirar, não pode ser exercido o direito ao esquecimento, né? Nunca se poderia utilizar a desculpa do direito ao esquecimento para retirar da internet referências ao julgamento do Collor. Nunca, porque é uma relevância social muito interessante. Então, o assunto é complexo, a própria proposta de regulamento de proteção de dados da União Europeia traz a possibilidade de um direito ao esquecimento. O nosso Marco Civil, na verdade, tem um pouquinho de esquecimento lá no seu artigo 7º, inciso 10, que fala sobre a exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet a seu requerimento, ou seja, a possibilidade que as pessoas têm, inclusive, de solicitar a retirada ou a exclusão de dados que elas mesmas deram. Então, esse já tem um pouco disso no Marco Civil, mas, sem dúvida, da forma como está colocado, é algo muito perigoso. Outra coisa que o próprio Paulo Renato também colocou, Vinícius, é essa questão da obrigatoriedade dos provedores guardarem dados cadastrais e se ampliar ainda esses dados cadastrais. Olha, parece absurdo realmente que cada novo serviço que a pessoa tenha que aderir na internet, ela precise dar CPF, endereço, telefone, né? Filiação. Né? Ora, isso está completamente fora do que se entende, né, por esse caráter dinâmico que a internet tem. Seria algo impraticável, na verdade. Acabaria com a internet como nós conhecemos. Né? É bem verdade que a possibilidade da polícia ter acesso, violar comunicações sem ordem judicial, isso foi retirado, mas se amplia essa ideia da polícia ter acesso a esses dados cadastrais sem a necessidade de ordem judicial, né? E isso eu acredito que precisa ser muito melhor tratado. É necessário estabelecer quando isso pode ser feito. Eu não acredito que isso possa ser feito em qualquer tipo de investigação, né? Que daí vem o outro problema: será que nós temos que aumentar a pena para crimes contra a honra, levando em consideração que o direito penal protege os bens mais caros da sociedade? Ou a gente precisaria talvez até tirar do Código Penal os crimes contra a honra, que é uma das propostas, uma das coisas que se fala também, é que os crimes, a ideia de violações da honra poderiam ser resolvidos apenas no âmbito civil. apenas por meio de indenização. E aí se estabelece, sim, indenizações grandes, enfim. Se pode estabelecer a solicitação de retirada de conteúdos ilícitos. Essa é uma outra coisa. O nosso ordenamento jurídico atual já prevê a possibilidade de retirada de um conteúdo ilícito da internet. Isso há centenas, talvez até milhares de decisões onde isso já é feito. Deixa eu citar o Rafael Mandarino, uhum. que foi chefe da... Que o nome acho que é. Ele era o responsável pela segurança da informação. Gabinete da presidência de segurança da informação. Né? Em que ele foi, não é mais, tá? E ele disse assim: o Marco Civil é tão bom pro usuário que ele protege até o bandido, que também é usuário. Então, assim, na visão dele, a gente já comentou isso aqui no Segurança Legal. Na visão dele, a gente tem que desproteger as pessoas de uma maneira geral. Porque todo bandido, para a gente conversa, é uma pessoa, né? É perigoso esse exemplo de legislar para pessoas de bens ou proteger o bandido ou direitos... Não, pessoas de bens, pessoas de bens não, né? Sim, mas proteger o bandido, né? E as pessoas de bens. Estamos legislando para pessoas de bens. Ora, nós legislamos para todas as pessoas. O legislador legisla para todas as pessoas. Retirar garantias e seguranças das pessoas e direitos das pessoas é algo muito perigoso. Não atinge só o bandido, atinge a todos. Né? É aquela ideia de se criar um Estado baseado na vigilância, como acontece nos Estados Unidos. E aí nós estamos vendo todos os problemas. Precisou vir o Snowden com todos os desvios, cortes secretas, coisas sendo feitas sem ordem judicial, pessoas sendo monitoradas sem ordem judicial, o Estado usando essas informações para perseguir pessoas. Ora, a história já nos mostrou que isso é um problema. A história já nos mostrou de onde veio a necessidade da separação dos poderes, para que os poderes se contenham, para que eles não tenham poderes ilimitados, e parece que a gente está voltando no tempo. Né? É possível ver que o nosso Congresso é preocupante, o que a gente tem visto no nosso Congresso, porque é uma escalada conservadora, que no final das contas já estamos vendo aí as tentativas de se retirar direito das pessoas. O que nós podemos esperar? Ah, antes de encerrar, me lembrei de uma outra coisa. Nessa audiência, Vinícius, que o Paulo Renato também participou e que o próprio Hildo Rocha falou, houve a manifestação de um perito da Polícia Federal, que eu até não anotei o nome, que ele disse que há necessidade de se dar mais celeridade às investigações. E eu concordo integralmente com ele. Eu acho realmente que se tem que dar mais celeridade às investigações de cybercrimes. Agora, o que a gente não pode é retirar direitos das pessoas em prol dessa celeridade. A própria Constituição Federal... estabelece outros valores mais importantes do que a celeridade, outros direitos mais importantes do que a celeridade. Então, se a celeridade é um problema, a gente pode resolver isso sem retirar direitos das pessoas. Podemos criar varas específicas para crimes eletrônicos, por que não? Né? Juízes específicos para cuidar só disso, né? Já modificar os códigos de processo para dar maior celeridade. Agora, ainda nós não podemos retirar a ordem judicial para uma série de questões, ou retirar direitos das pessoas dizendo que estamos legislando para pessoas de bens. De bem? De bens, como que é o. Né? Então, talvez um outro representante do Ministério Público falou: ah, nós não somos treinados para investigar crimes digitais, não há treinamento do Ministério Público. Bom, que se treine o Ministério Público, que se aparelhe melhor todos esses órgãos, agora que não se retire a instância judicial ou que não se possa violar direitos sem autorização judicial. Com isso eu encerro, Vinícius. Eu encerro pedindo que, solicitando aos nossos ouvintes, né, que acompanhem na internet essas discussões. Né? Isso tá tudo gravado, os vídeos estão lá, a transmissão ao vivo dessas audiências. Né, porque... Vamos colocar o link dessa audiência onde o Paulo Renan participou, isso. Falou esse deputado. Então, assim, acompanhe o que está acontecendo, porque isso diz respeito a todos nós, ou seja, amanhã ou depois pode ser que a gente, ao fazer uma pesquisa na internet, a gente tem que se preocupar com se o que a gente está digitando pode fazer com que a polícia ache que nós estamos cometendo um crime, ou que a gente vai cometer um crime, que a gente é suspeito para cometer um crime. Então, eu realmente não quero... Passamos a ser perseguidos, né? Passamos a ser perseguidos por causa disso. Eu não quero ter que começar a me preocupar com aquilo que eu pesquiso na internet, e eu não sou pedófilo, não sou um criminoso. Né? Então, aquilo que eu pesquiso É, pode ter uma outra conotação dependendo de quem olha. Claro. É, e aí, daqui a pouco, eu viro um suspeito de um potencial criminoso a ser monitorado, investigado e tal. É, e acho que isso é bem o que o George Orwell coloca no 1984. Né? A ideia é que você está o tempo todo sendo monitorado e você deixa de agir com a mesma liberdade que você agiria. É, até o esqueci agora o nome do protagonista do 1984, né? Mas ele tem medo até de escrever num diário o pensamento dele. Uhum. E quando ele vai escrevendo o diário, ele já assume que ele tá morto, né? Que as pessoas vão descobrir aquilo que ele escreveu, e por causa disso ele vai ser, como o pessoal diz, vaporizado lá no 1984. Uhum. Então a gente não pode deixar a coisa chegar sequer perto de uma situação dessas, né? Em que a gente tenha que se preocupar, por exemplo, com os termos que a gente pesquisa na internet, porque alguém pode achar que a gente vai cometer um crime. Então, vamos acompanhar o que está acontecendo. Talvez a gente venha falar mais sobre isso aqui no Segurança Legal, mas é um assunto assim, extremamente relevante e está sendo decidido agora. Então, a gente não pode ignorar o que está acontecendo para daqui a algum tempo a gente dizer houve um erro lá naquele momento. Né? A gente tem que se manifestar a respeito. É, tempos difíceis, né? É, não, eu não gosto muito dessa expressão de tempos difíceis. Acho que todos os tempos são tempos de discussão e tal. A gente tá sofrendo uma crise moral aí no país, no mundo, né, provavelmente. Mas eu acho que todo momento a gente vai ter discussões. Eu acho que o que tem acontecido é que nós estamos passando a discutir coisas que são que não deveriam ser mais discutidas, que a humanidade já ultrapassou certas questões, certos problemas, como divisão de poderes, como necessidade de ordem judicial para produção de provas, entende? E de repente nós passamos a rediscutir coisas que já estão absolutos, são consensos que a gente quer retornar, enfim. Mas, então, agradecemos aos nossos ouvintes que ficaram até agora aqui no episódio 86 nos ouvindo, e vamos ficar atentos porque vai acontecer. Encontramos todos agora no próximo episódio, no episódio 87 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.